jurei nunca mais te procurar. Foi só beber mais um, mas deu vontade de ligar. Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal. E agora o que é que eu faço? Deus, eu tô passando mal. Passou 5 minutos, me mandou uma mensagem dizendo que tá tarde pra eu parar com essa bobagem. Falou que tava triste, mas que tudo acabou. E bem naquela hora nossa música tocou. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda, alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda, alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda, alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Toca de novo, por favor, aperta o play. Toca de novo, por favor, aperta o play. Central do Sertanejo. Agora a pressão é em HD. Henrique e Diego. Eu te vi que aqui tá tudo bem. Eu não tô nem aí. O que eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar. Se espalham pelo mundo que se vive pra juntar. Eu gosto de mulher. Eu gosto de luxar. O meu carro é rebaixado. As mina piram pra entrar. E elas me abraçam e beijam meu pescoço. E diz, ai que delícia, que safadinho cheiroso. E nesse eu vou vivendo nessa vida mais ou menos. Aí eu tô causando, aí eu tô mordendo. E vem curtir a vida, vem ver como um rico vive. Vem andar de Ferrari e depois de Mustang. Usa Dolce & Gabbana, Lacoste e Armani. E a mulherada chega e é só pegando e tome. Oi, tome, oi, tome, tome, tome. E tome, tome, tome. Enche copo e uísque, agora vira e tome. Oi, tome, tome, tome. Oi, tome, tome, tome. Enche copo e uísque, agora vira e tome. Tome, tome, tome, tome, tome. Enche copo e uísque, agora vira e tome. Oi, tome, tome, tome. Oi, tome, tome, tome. Enche copo e uísque, agora vira e tome. Tá tudo bem, que eu não tô nem aí. O que eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar. Se espalham pelo mundo que se vive pra juntar. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. O meu carro é rebaixado, as mina piram pra entrar. E elas me abraçam, me beijam meu pescoço. E diz, ai que delícia, que safadinho cheiroso. E nessa eu vou vivendo nessa vida mais ou menos. Aí eu tô causando, aí eu tô podendo. E vem curtir a vida, vem ver como rico vive. Vem andar de Ferrari, foi depois de Mustang. Oi, tome, oi, tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Enche copo de uísque, agora vira e tome. Oi, tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Enche copo de uísque, agora vira e tome, tome, tome, tome, tome. Enche copo de uísque, agora vira e tome. Tome, tome, tome. E tome, tome, tome. Enche copo de uísque, agora vira e tome, tome, tome, tome, tome. Enche copo de uísque, agora vira e tome. Vida mais ou menos. Henrique e Diego, passou também Humberto e Ronaldo aí, DJ Israel e Rodolfo, bem apaixonado. É o Central do Sertanejo na sua quinta, 2 de outubro. Agora tem Guilherme e Renan. Traz mais uma. central do sertanejo. É só se pôr no meu lugar pra ver o que eu sinto. É só se pôr no meu lugar pra ver que eu não minto. Quando eu falei pra você que eu estou sofrendo e sinto a falta, preciso te ver. O seu perfume ficou no lençol, o dia clareou, ainda não vi o sol. Tô visitando todo dia o mesmo lugar, bar em bar, tô pedindo aquela pra te esquecer. Traz mais uma pra eu beber, traz mais uma, não quero saber de mais ninguém. Traz mais uma e pra eu ficar bem. Traz mais uma pra eu beber, traz mais uma, não quero saber de mais ninguém. Traz mais uma e pra eu ficar bem. É só se pôr no meu lugar pra ver o que eu sinto. É só se pôr no meu lugar pra ver que eu não minto. Quando eu falei pra você que eu estou sofrendo, que sinto a falta, preciso te ver. O seu perfume ficou no lençol, o dia clareou, ainda não vi o sol. Tô visitando todo dia o mesmo lugar, de bar em bar, tô pedindo aquela pra te esquecer. Traz mais uma pra eu beber, traz mais uma, não quero saber de mais ninguém. Traz mais uma e pra eu ficar bem. Traz mais uma pra eu beber, traz mais uma, não quero saber de mais ninguém. Traz mais uma e pra eu ficar bem. Traz mais uma pra eu beber, traz mais uma, não quero saber de mais ninguém. Traz mais uma e pra eu ficar bem. Traz mais uma pra eu beber, traz mais uma, não quero saber de mais ninguém. Traz mais uma e pra eu ficar bem. Central do Sertanejo. Ela disse que procura o cara da novela, certinho comportado, que vive no pé dela, aquele que manda flor e jantar à luz de vela. Mas é mentira dela, é mentira dela. O que ela quer é parararará. O que ela quer é parararará. Mulher gosta de pegada do homem que lhe agrada, que sabe lhe satisfazer. Mulher gosta de carinho, que pegue com jeitinho, que faça ela enlouquecer. Diz aí. O que ela quer é parararará. O que ela quer é parararará. O que você tá procurando é um cara como eu. Faça o seu, faça o seu. O que você tá procurando é um cara como eu. Faça o seu, faça o seu. O que você tá procurando é um cara como eu. Faça o seu, faça o seu. O que você tá procurando é um cara como eu. Faça o seu, faça o seu. O que ela quer é parararará. O que ela quer é parararará. Vai! Vai cantar com o Fred Gustavo! O Wesley Safadão! Que procura o cara da novela, certinho comportado, que vive no pé dela, aquele que manda flores, jantar a luz de vela. É mentira dela, mentirosa. O que ela quer é parararará. O que ela quer é parararará. Mulher gosta de pegada do cara que lhe agrada, que sabe lhe satisfazer. A mulher gosta de carinho, que pegue com jeitinho, que faça ela enlouquecer. O que ela quer é parararará. O que ela quer é parararará. O que você tá procurando é um cara como eu. Faça o seu. O que você tá procurando é um cara como eu. O que você tá procurando é um cara como eu. O que você tá procurando é um cara como eu. é paranararapá. Obrigado, Fred. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Wesley. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. São seus olhos, sua boca, em você o que me atrai. Será seu beijo que me deixa louco, ou o carinho que você faz? Pode ser que quando a gente ama não vê os defeitos. Eu olho pra você,

trem bom, tá todo mundo misturado. Curtindo esse som, pode ter muito ou pouco dinheiro no bolso. Bigode fino, bigode grosso, aqui é só no pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Eu disse pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, e você não pode parar, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pra fazer o pá, pá, pá. Pode vir, não tem segredo, eu não vou te ensinar. Cada um faz do seu jeito, se não quer mexer, rebola. Não quer rebolar, então desce. Mas também se não quiser, solte o corpo e fique leve. Eu disse pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, e você não pode parar, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará, pá, pá, pá, parará. Pá, pá, pá. Caio e Marcos. Passou por aqui também Bruno e Marrone, Vou Te Amarrar Na Minha Cama. Bruninho e Davi, Me Leva Amor, Carreira e Capataz. Também Conrado e Alexandro, Daniel. É o Central do Sertanejo que vai ficando por aqui na sua quinta-feira. Prometo voltar amanhã, se Deus quiser, com muito mais Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida, trazendo pra você sempre o que há de melhor na música sertaneja. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente. Tem Saideira, tem Cristiano Araújo, Maus Bocados. Até amanhã, gente, com mais Central do Sertanejo. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, da piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E te liguei, bebado fora de hora. E nem se tá fosse da fora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, central do sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.